Queria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Amém. Dá um tempinho para todos acharem, porque a carta de Filemão é uma carta assim meio escondida, né? A gente quase não lê muito assim. Então, a carta de Paulo a Filemão está antes do livro de Hebreus, está depois da carta a Tito. Depois de Tito, é fácil, né? Tito. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, mas você, se você verificar, acompanhar direitinho, você vai ver que o sentido muda as palavras, mas a mensagem, o texto se mantém íntegro. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemão: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Isso é Paulo falando para Filemão. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir, com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Esse é o texto de uma carta que Paulo escreveu para um irmão chamado Filemão. Eu gostaria de trazer para você, de início, alguma coisa sobre o momento dessa carta. O que estava acontecendo aqui? Primeiro, essa carta tem uma característica diferente. Ela é uma carta escrita para uma pessoa específica. Você pode virar e falar assim, mas também existe a carta de Paulo escrita a Timóteo, uma pessoa, escrito a Tito, uma pessoa. Mas em todas essas cartas, em todas as demais cartas que Paulo escreveu, ele sempre estava tratando de alguma coisa da igreja, ou da igreja naquela cidade onde a pessoa estava, ou da igreja onde, pela qual aquela pessoa, destinatária daquela carta, era responsável, como no caso de Timóteo, por exemplo. Essa carta de Paulo a Filemão, ela tem uma peculiaridade. Ela é escrita diretamente para uma pessoa e trata de uma situação daquela pessoa. Paulo está dizendo a Filemão diretamente alguma coisa que Filemão precisa fazer. Ela é uma carta diferente de todas as demais cartas. Ela trata de uma questão pessoal. Mas o que é mais interessante é que uma carta, que é uma coisa simples, corriqueira, principalmente para aquela época, hoje não, hoje seria assim, um WhatsApp, um Instagram, um e-mail. Se a gente pudesse contextualizar, presta atenção, eu não estou querendo inventar uma coisa, não, irmãos, eu estou só contextualizando. Se a gente fosse contextualizar, a gente poderia falar assim, o e-mail enviado por Paulo a Filemão. Ou o WhatsApp enviado por Paulo a Filemão. Uma coisa simples, uma coisa comum, uma coisa que tratava de um assunto específico. Mas algo que me chama a atenção nisso é que essa coisa tão comum foi inserida no texto bíblico. E a partir do momento que foi inserido no texto bíblico, me chama a atenção. Deve ter alguma coisa boa numa história de um homem, a ponto dela ter sido considerada como escritura sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. Só isso já me chama a atenção. Só isso já desperta os meus olhos. Trazendo um pano de fundo dessa carta, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, provavelmente na mesma época, ou ali próximo da época que ele escreveu a carta aos Efésios e aos Colossenses, por exemplo. Paulo está escrevendo para Filemão a respeito de uma pessoa, de um escravo, de uma pessoa que era escravo. O que aconteceu, o que os historiadores relatam que aconteceu, é que provavelmente Onésimo, um escravo de Filemão, ele deve ter furtado, deve ter roubado alguma coisa de Filemão. E com medo de morrer ou de sofrer qualquer retaliação, ele, ó, fugiu, simplesmente, fugiu, e fugiu para onde? Bom, para onde a gente não sabe, mas que ele chegou a Roma, nós sabemos porque Paulo estava preso em Roma, então ele, na sua fuga, ele chegou à prisão em Roma, e é interessante, né, ele era escravo, e aí como escravo, ele fugiu, ele pegou alguma coisa lá de Filemão, fugiu, e eu acho que ele continuou ainda na prática delituosa, porque agora ele estava preso em Roma, a Bíblia não fala por quê, mas agora ele estava preso em Roma, E, de alguma forma, ele vem encontrar-se com Paulo, mesmo lá naquela prisão. Só um detalhe, uma das vezes em que Paulo estava prisioneiro, Atos fala que ele morava numa casa, apesar de estar preso, ele como que pagava o aluguel e ficava preso numa casa, não numa prisão. Pode ter sido numa dessas vezes que ele ali encontrou com Onésimo, porque a palavra fala que ele se encontrou com Onésimo. Outros historiadores dizem que Onésimo pode simplesmente ter reconhecido Paulo, porque Onésimo estava lá, Paulo já tinha passado lá com Filemon, e Onésimo era um escravo de Filemon. Então pode ser que ele tenha encontrado com ele. Estou só passando assim um pano de fundo dessa carta. Então Paulo encontra com Onésimo, prega para Onésimo, Onésimo se converte, começa a servir Paulo na prisão, mas como toda conversão, Onésimo se converte e deve ter batido aquele arrependimento. E eu fico imaginando aqui, isso, volto a dizer, isso não está escrito no texto bíblico, mas eu fico imaginando na minha mente, que viaja bastante, que de repente Onésimo estava lá assim meio deprê, e Paulo preocupado, o que está acontecendo, Onésimo? Ah, eu me converti, mas tem uma coisa que eu tenho uma acusação aqui sobre mim, tem algo que me persegue. Mas o que é, Onésimo? Ah, eu roubei lá do meu amigo Filemó, eu era escravo lá e fiz o que não devia. Bom, esse é um pano de fundo da carta de Filemó. Nós temos três personagens básicos nesse texto. Primeiro personagem, que é Onésimo. E qual é a característica que a Bíblia nos traz de Onésimo? Ele é um escravo, ele é o devedor, ele é o fugitivo, ele é o pecador. Vou repetir. Três personagens que o livro de Filemão nos traz. O primeiro deles é Onésimo, que é um escravo, é um devedor, é um fugitivo, é um pecador. O segundo personagem é Paulo. E o que a gente extrai do texto a respeito de Paulo? Ele é um intercessor. Ele é um instrumento de reconciliação. Ele é um advogado. Nós temos aqui, eu e mais alguns advogados, aqui na comunidade, ele é um advogado. Ele é aquele que representa, no caso aqui, Onésimo. Mas nós temos um terceiro, que é Filemon, que nos é apresentado como aquela pessoa amorosa, como o perdoador, como aquele que recebe o que está arrependido, como aquele que é o senhor do escravo. A realidade da nossa vida, irmãos, está descrita integralmente na carta de Filemão. E é por isso que ela faz parte do texto sagrado. E é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida para uma pessoa, para um fim específico de restauração de um homem, ela veio ser inserida. E foi escrita, inspirada pelo Espírito, e veio ser inserida no texto bíblico, para que eu e você hoje, tantos mil anos depois, pudéssemos ler e ser abençoados. Onésimo, somos eu e você, nos tempos atuais. Nós somos como Onésimo. Desde Gênesis, nós somos como Onésimos. Desde Gênesis, nós somos pecadores, devedores, fugitivos. O que Adão e Eva fizeram logo quando caíram? Diz o texto que eles se esconderam. Mas nós podemos colocar que eles fugiram da presença de Deus. Onésimo também tomou, roubou alguma coisa do seu senhor, de Filemó, e ó, fugiu. E nós somos levados a pensar que quando a gente deixa de encarar alguma coisa, nós resolvemos aquilo. Isso é um engano. O mundo nos leva a pensar que quando a gente foge, a gente resolve. Ah, eu estou com um problema no meu casamento, eu vou fazer de conta que não existe. Está fugindo. Não está resolvendo. Meu filho está com um problema de desobediência, mas é próprio da idade, a gente tem que entender, não precisa nem de orar. Está fugindo? Não está buscando solução. Eu tenho uma dificuldade em falar a verdade, mas é porque eu sou novo ainda, eu vou crescer, eu vou melhorar. Encare o problema, querido. Encare a realidade. Não para sufocar, mas para buscar uma solução. Para buscar em Deus uma solução para aquilo que nós precisamos. É assim que nós crescemos, é enfrentando, não é confrontando para machucar ninguém, não é confrontando para diminuir ninguém, mas é o confronto para buscar a restauração, é o confronto para nos tirar da condição de fugitivos da presença de Deus, é o confronto para nos levar a deixarmos de ser fugitivos de uma verdade. Quantos estão fugindo da verdade até hoje? Quantos sabem que precisam fazer, que têm que fazer, mas ainda estão fugindo? Com medo até de olhar para trás. Com medo de ser reconhecido. Com medo que os seus atos sejam conhecidos por todos. Nós somos como Onésimo. Em relação ao nosso Deus, porque o pecado de Adão nos atingiu, e lá em Adão nós nos distanciamos da presença do Senhor, e a partir daquele momento, o que é mais lindo, é que Satanás sempre vem com uma acusação: você viu o que você fez? Isso não é o lindo da história, o lindo é que eu vou contar agora, que enquanto Satanás vem sempre nos acusando: você viu o que você fez? Como é que você foi capaz? Como é que você pôde agir dessa forma? Deus sempre vem nos confrontando, sempre vem nos advertindo, sempre vem nos chamando com uma outra palavra, não de acusação, e não apenas com palavras, mas com gestos, porque a partir de Gênesis, quando o homem caiu, tudo que Deus fez foi para trazer o homem à sua presença de novo. Primeiro ele mandou fazer uma tenda, depois ele mandou fazer um templo, depois ele mandou o seu filho, diz o texto em João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é lindo você ler esse texto pensando o seguinte: o Verbo se fez carne e fez uma tenda para morar comigo. Fez uma tenda para tabernacular comigo, para ser meu amigo, para ser meu Senhor. Quando Deus nos confronta, Ele não nos confronta para nos acusar. Quando Deus nos confronta, Ele nos confronta para nos amar, para abrir o braço, os seus braços, e para dizer para mim e para você: vem morar comigo, vem tabernacular comigo. Onésimo era um escravo, um fugitivo, um pecador, um devedor, e é tudo o que eu sou hoje, um pecador, um devedor. O que Cristo fez naquela cruz, como nós podemos pagar aquilo? Nunca. Mas Ele pagou por nós. Isso é um motivo de grande alegria para mim e para você. Pensarmos que mesmo eu e você, sendo merecedores de qualquer coisa, Ele não só pagou, mas diz em João que ele declarou: está consumado. Mas nada precisa ser feito. Mas nada precisa ser feito. Em Hebreus fala que ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos deixar. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando Jesus diz: está consumado, ele estava dizendo para mim e para você: é nunca. Você pode sentir dor, você pode sentir problema, você pode ter dificuldade, mas eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar de te amar. Eu nunca vou encolher as minhas mãos sobre você. Eu nunca vou te deixar. Eu e você somos como Onésimo. Os Onésimos atuais. A Bíblia fala que nós e toda a humanidade pecamos e somos carentes da glória de Deus. Nós temos que perder aquela imagem, aquela visão errada de estarmos aqui somente para buscar nosso projeto pessoal, aqui na terra, não aqui nesse lugar, mas enquanto estamos aqui. Há um mês de julho eu trouxe aqui uma das ministrações, o barbante. Quem lembra do barbante? Que nós nos preocupamos com a pontinha do barbante que eu estava segurando, enquanto a nossa vida representa todo o resto, que é a eternidade. Nós somos como Onésimos. Nós somos os Onésimos atuais. Mas glória a Deus. Porque como Onésimo teve a oportunidade de encontrar um Paulo na vida dele, nós temos a oportunidade de encontrar aquele que é o nosso advogado diante do Pai. Paulo, no relato bíblico, Paulo aqui, ele é o intercessor, ele é um instrumento de reconciliação. Paulo aqui representa a vida de Cristo, o papel de Cristo na nossa vida cristã. Ele é também esse instrumento de reconciliação. Cristo representado na pessoa e atitude de Paulo, aquele que nos defende, aquele que intercede por nós. 1 João 2:1 diz que Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Você está cansado de ver, já deve ter visto algum filme onde tem lá um advogado atuando. E o advogado é aquele que se coloca entre o juiz e aquele que está acusando. O advogado é aquele que representa uma pessoa diante do juiz. É aquele que defende uma pessoa diante do juiz. E a Bíblia fala em 1 João 2:1 que ele é nosso advogado. Ele é quem apresenta a nossa defesa. Cristo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou sobre si a forma de homem e até mesmo a forma de escravo, a fim de servir ao propósito de Deus. Onésimo era um ladrão. Encontrou com Paulo na prisão. E Paulo trouxe para Onésimo a realidade do reino de Deus. E agora Paulo defende Onésimo diante de Filemon. Nós éramos como Onésimos. Nós somos Onésimos. Perdemos a nossa vida lá em Adão, no Gênesis. Mas Cristo se apresentou como nosso advogado, como aquele que intercede por nós, como aquele que vem apresentar a nossa defesa, como aquele que vem dizer, como Paulo diz para Filemão: se ele tiver alguma coisa, só que num tempo diferente. Paulo está dizendo para Filemão: olha, se por acaso Onésimo te deve alguma coisa, coloca na minha conta. coloca na minha conta, que eu vou te pagar. Põe naquela cadernetinha que nós temos aí, escreve que eu vou te pagar. A diferença é só a questão do tempo verbal. Porque enquanto enquanto Paulo fala para Filemão, se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Jesus, a condição dele hoje é que está consumado, é que ele já pagou. Aquilo que era minha dívida, aquilo que me fazia fugir, que me fez fugir da presença de Deus, aquilo que me afastou da presença de Deus, Cristo pagou por aquilo. E disse, declarou, está consumado, é para sempre, é nunca mais você pode ser cobrado por isso de novo. Nunca mais alguém pode exigir de você que seja feito um outro sacrifício pela sua dívida. Nunca mais ninguém, embora às vezes isso aconteça quase que todos os dias, sempre, nunca mais ninguém, me desculpe o termo que eu vou usar, nunca mais ninguém pode esfregar na sua cara um escrito de dívida, porque ela não existe mais. Ela foi paga por Cristo. Ele declarou, está consumado. Se nós não crermos nisso, nós estamos desprezando o que Ele fez por nós naquela cruz. Se nós não crermos que foi pago por Ele, nós estamos dizendo para Ele, foi em vão a sua morte, foi em vão o seu sofrimento, foi em vão os açoites que você tomou, foi em vão aquela cruz que você carregou, foram em vão aqueles pregos que foram fincados nas suas mãos. Se nós desprezarmos, se nós não aceitarmos que Ele pagou por nós, nós estaremos desprezando tudo o que Ele fez naquela cruz por nós. Está consumado. Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer isso para ele. O preço do seu pecado foi pago. Está consumado. Seu filho está perto de você, sua filha? Faz um sinalzinho para ele e fala assim, está consumado. Está livre. Não tem mais um escrito de dívida sobre você, porque ele pagou, está consumado. Paulo, dizendo para Filemão, ele diz num outro tempo verbal. Ele diz assim, ó, se por acaso, tiver alguma coisa, eu vou te pagar. Jesus, ele faz diferente. O tempo verbal de Jesus já é o passado. Está consumado, está feito. Mas uma outra coisa que Paulo faz, Paulo não apenas assume a dívida de Onésimo, Paulo não apenas vira para Filemão e fala assim, o que deve agora é meu. Mas Paulo também envia Onésimo de volta para o seu Senhor. E aqui, irmãos, meu coração quase explode de alegria. Porque Cristo, e através de Cristo, através da obra dele, é que possibilitou o nosso retorno à casa do nosso Senhor, à casa do nosso Pai. Pensa numa indignidade, irmãos. Éramos nós. Pensa em alguém que não merecia, irmãos. Éramos nós, eu e você. Pensa em alguém que era ladrão. Pensa em alguém que era fugitivo. Pense em alguém que não prestava, éramos eu e você. Não vamos passar perfume em coisa estragada, não, nós éramos estragados realmente, mas Cristo, Ele nos resgata, Ele nos compra, E essa história, você já ouviu isso, mas eu preciso dizer isso mais uma vez. Essa história que muitos dizem, assim, ah, eu vou melhorar a minha vida para eu poder acertar com Jesus. Para com isso. Ninguém consegue melhorar a sua vida a ponto de acertar com Jesus. Porque quem melhora é aquele que nos chama, que nos conduz de novo à casa do nosso Senhor, à casa do Pai. Quem pode melhorar alguma coisa chama-se Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor. Aquele que está diante de Deus por nós nessa hora. Aquele que está lá preparando o lugar para onde vamos, porque é assim que a palavra diz. Ele é que nos traz de novo, Ele é que nos envia de novo para a casa do nosso Senhor. Não mais como um escravo. Não mais como um devedor. Mas como um resgatado. Como um restaurado. Não mais como um fugitivo, mas como um filho. Quando eu e você retornamos para a casa do nosso Pai, Ele não nos vê mais como um fugitivo, um escravo que volta, mas Ele nos recebe como um filho. E isso é Cristo que faz por nós. A gente não pode desprezar a obra de Jesus, porque é Ele que faz isso por nós. O texto bíblico diz, numa intercessão de Jesus, Pai, recebe-os, como se estivesse recebendo a mim. É Ele que nos envia, é Ele que intercede, é Ele que faz por nós. O terceiro personagem que nós temos nesse texto é Filemon. Nós vimos Onésimo como fugitivo, vimos Onésimo como o pecador, vimos Paulo como aquele que intercessor, como intercessor, Onésimo como representando a cada um de nós. Vimos Paulo como intercessor, aquele que representa o próprio Cristo, como aquele que intercede por nós, como aquele que resgata a nossa vida, como aquele que nos tira das garras do inimigo, como aquele que consumou o seu trabalho, nos pagou o preço em nosso favor e nos envia de novo para Cristo. Mas um terceiro personagem desse texto é o próprio Filemon, que, numa escala muito pequena, representa o próprio Deus, que é um homem rico, que é um homem hospitaleiro, que é um homem cheio de amor. Paulo não teria escrito a carta que escreveu com aquele conteúdo para Filemon se ele não conhecesse Filemon. Se ele, no mínimo, imaginasse que Filemon ia mandar matar Onésimo, porque ele tinha esse direito. Onésimo era um escravo. Ele podia mandar matar Onésimo. Ele podia mandar prender Onésimo e falar assim, você nunca mais vai sair dessa prisão, você vai ficar na masmorra o resto da sua vida. Ele podia fazer isso, ele tinha direito. Afinal de contas, ele era senhor de Onésimo. Mas Paulo escreve para ele e fala assim, eu quero que você o receba como nosso colaborador. Mudou a categoria, irmãos. Foi feito um upgrade. Agora não é mais um escravo que se apresenta. Agora é um colaborador do reino. Deus não é um ser cheio de ira. Apesar dele ter todo o direito de estar irado conosco, ele sempre foi, ele sempre será amoroso, compassivo, longânimo, misericordioso, bondoso. Ele sempre será esse Deus bondoso. Eu tenho alguns pilares que eu estou erguendo na minha vida, para minha sustentação pessoal. E um deles, eu sempre quero lembrar, Deus é bom. Deus é bom. E nós cantamos aqui, em todo tempo, Deus é bom. Quando nós cantamos isso, irmãos, nós queremos dizer que no meio da luta, Deus continua sendo bom. Nós estamos querendo dizer que no meio da necessidade, Deus continua sendo o mesmo Deus bom. Nós estamos querendo dizer que no meio de qualquer dificuldade, no relacionamento em casa, no relacionamento no trabalho, em qualquer circunstância adversa que eu e você possamos estar passando, de qualquer natureza, Deus continua sendo o Deus que é sempre bom. Deus continua sendo o Deus que é sempre bom. Nós somos atacados na nossa mente para duvidar da bondade de Deus. Nós somos atacados na nossa vida para duvidarmos daquilo que Deus é. Deus não é uma pessoa que faz coisas boas. As coisas boas fluem de Deus porque Ele é, na sua essência, bom. Ele é amoroso, Ele é Pai. E é por isso que eu e você podemos voltar para casa. E é por isso que quando nós voltamos para casa, nós somos recebidos. Porque Ele é aquele Deus que nos recebe. Ele é bom. Ele é amoroso. Êxodo 34 fala que o Senhor, Deus, é misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Como você enxerga Deus hoje? Como você enxerga o Senhor? Enquanto eu meditava sobre isso aqui, eu estava pensando que o que mais nos atrapalha é a imagem que nós criamos na nossa mente a respeito das coisas. Qual é a imagem que você tem de Deus hoje na sua mente? Qual é a imagem que você formou? Qual é a imagem que o tempo formou na sua cabeça a respeito de Deus? Eu conversava com uma pessoa, ele me falava da grande dificuldade que ele tinha de entender Deus, de entender as coisas da vida cristã, porque ele via Deus como um sanguinário, como Deus que mandava matar a família inteira. Ele não conseguia entender como que Deus permite, ou poderia permitir, acidentes tão graves na natureza, pessoas tão inocentes morrendo, como nós vimos recentemente com aquela tragédia lá em Brumadinho, e tantas outras. E quando ele começa a falar isso comigo, quando ele começa a trazer essas questões, ele começa a questionar como é que pode ter alguém bom que é Deus e permite tudo isso. É porque na cabeça dele tem uma imagem errada de Deus. Na cabeça dele tem uma imagem de ele é o responsável por isso. Qual é a imagem que você tem de Deus hoje? Às vezes essa imagem vem sobre nós por causa do nosso relacionamento paternal. Uma pessoa que teve um pai que abusou dele ou dela pode ter uma imagem muito distorcida de Deus. Uma pessoa que não teve um pai presente na sua vida, certamente vai ter uma dificuldade em relacionamento com Deus Pai. Certamente. Porque essas imagens são forjadas, ou são formadas na nossa mente. E isso começa a ser um balizador daquilo que nós vamos pensar, daquilo que nós vamos agir e muito mais. De como nós vamos ver o nosso Deus. A gente precisa de trabalhar essa questão da paternidade de Deus na nossa vida, para a gente ter condição de reconhecer, conhecer e reconhecer a nossa identidade, que era o tema dos jovens, no congresso de ontem. Quando nós temos a dificuldade de entender, de aceitar, de conhecer que Deus é bom, a gente não consegue ver a bondade dele em nada. Eu já falei para vocês um dia que eu, de vez em quando, eu deixo a Carol na faculdade ali por volta de 7 horas, e de vez em quando eu vou lá para o Mangabeiras orar. Vou lá orar. E teve um dia que estava um dia bem frio, e eu gosto de frio. Aí eu deixei minha jaqueta dentro do carro, fui lá para a pontinha da praça, fiquei bem em pé assim, sem cair. E comecei a orar, agradecer o Senhor, olhando a paisagem, olhando Belo Horizonte. Aí eu viro para aquela serra e começo a agradecer o Senhor, orando, louvando. Aí de repente chega uma pessoa perto de mim e fala, não, e eu estava assim, irmãos, pensa aí num tempo que você está assim, como diz o Subirá, você estava aleluiado. Estava aleluiado, olhando todo aquele clima frio, gostoso, que eu gosto tanto, sentindo aquele friozinho, fiz questão de deixar a jaqueta no carro, adorando o Senhor por aquele tempo. Aí chega uma pessoa do meu lado e fala assim, essa praça aqui não serve de nada. Olha que terreno, não serve de nada. Para que isso aqui? Eu olhei e falei, meu Jesus, eu torço o pescoço, eu viro as costas, o que, que eu faço? Porque eu estou aqui num outro nível de apreciação e chega uma pessoa querendo me jogar lá, nem no chão, é para baixo do chão, é no subsolo do chão. Eu olhei para ela e falei assim, ah, mas eu gosto tanto daqui. Ela tomou um susto. Eu gosto tanto desse lugar. Isso aqui me aproxima tanto de Deus. Essa natureza, essa paisagem. Nós somos capazes, irmãos, de sermos expostos à bondade de Deus e não reconhecer minimamente o tanto que Ele é bom. Eu sei porque aquela pessoa falou isso, eu imagino, porque ela é uma daquelas que ficam limpando a praça. Então eu fico imaginando que ela deve ter olhado para aquele monte de área para poder passar a vassoura, e deve ter pensado, se fosse casa que tivesse aqui, cada um cuidava da sua. Mas eu olhei para aquilo e falei, gente, que lugar lindo, que coisa linda. Olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que está do seu lado. Olha para aquilo que Deus já te permitiu ver. Olha para aquilo que Deus já te permitiu viver. Olha o tanto que você já caminhou. Contemple a bondade do Senhor na sua vida. Porque se você não consegue ver a bondade do Senhor na sua vida, eu posso te dizer, eu vejo a bondade do Senhor na sua vida. Eu vejo a bondade do Senhor na sua vida. Pare de olhar para aquilo que o mundo está dizendo. Pare de olhar como um escravo. Olhe como alguém que foi redimido, como alguém que foi comprado, como alguém que foi restaurado e como alguém que foi enviado de volta para a casa do seu Pai. É isso que Cristo fez por mim e por você. Marcos, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, é difícil de imaginar o que, que todo mundo passa. Não é difícil, é impossível imaginar o que as pessoas passam. Isso é uma verdade. Eu não consigo mensurar o tanto de dor que você tem. Eu não consigo mensurar o que, que a sua história pesa em você. Eu não consigo. Eu não apenas não consigo, como eu não posso e não quero fazer isso. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã, para a gente encerrar esse tempo e orar uns pelos outros. Em que pese toda a sua história, em que pese toda a sua dor, em que pese toda a sua dificuldade, em que pese todas as marcas da sua vida, em que pese todas as aflições às quais você foi submetido no passado, ou está sendo submetido agora, ou poderá vir ser submetido no futuro. Em que pese qualquer que seja a sua circunstância adversa, seja uma questão pessoal, interna, sua, seja com seus filhos, seja com seu marido em primeiro lugar, né? Seja sua com Deus, seja sua com seu cônjuge, seja sua com seus filhos, ou se você não é casado, com alguém do seu relacionamento ali, seus pais, seus amigos, seja uma situação adversa econômica. Eu quero te dizer uma coisa. Em que pese tudo isso que você possa estar passando, um preço foi pago. Não apenas pago, mas foi declarado, está consumado. Ninguém mais pode te cobrar, porque já foi pago. Preste atenção, querido. Não se assuste, não se assombre com o tamanho do pecado. Não se assombre com o tamanho da dificuldade. Não se assombre com o peso de que qualquer coisa pode trazer sobre você. Mas se prepare para se surpreender com o poder do sangue do justo que foi pago por nós naquela cruz. Você pode se surpreender quando você se convencer e acreditar que já foi pago, está consumado. E por isso o Senhor pode nos enviar de volta à presença, ao relacionamento com Deus, como Paulo fez com Onésimo enviando a Filemon. Ele nesse dia restaura essa verdade da nossa vida e diz: você já foi restaurado, você foi enviado para a casa do Pai. Nenhuma acusação pode te tirar esse privilégio, nada pode roubar isso de você, a não ser que você permita, a não ser que você aceita. Está consumado. Você pode dizer mais uma vez para quem está do seu lado: está consumado. Não aceite a acusação. Fala para ele: não aceite a acusação. Está consumado. Vamos orar? Você pode se colocar em pé?